Salvador, bom dia, Rota 360, informação Charlie, São Paulo, nível 360. Rota 360, Rota 360, Rota 360, pista 1-0, após decolagem, primeira curva direita, saída Sanvo 1, transição Mótiva, 5105, transponder, controle Salvador, 120-8. Só reforçando a pista 1-0, fechada até os 45. 3860, desça para o nível de voo 060. Canal 060, tá 3860. Argentina 1910, next to join, all in, over Itapi. Roger, Argentina 1910, maintain holding at Itapi intersection at level 050. Holding at level 050, Argentina 1910. Salvador, boa noite. Está 3780 na sua disputa. Está 3780, essa é a sua identificação. Usando o BOMED para interceptar a chegada BOMED 1. Deixa via para o nível de voo 080, ajuste no 018. Ok, com 1018, descendo via, como é o procedimento para pouso na 10? Como o procedimento é LSX-3, está no 0. Então, 3896, fala para a sua posição 11 horas, 27 milhas, mantendo o nível de voo 050, fazendo espera na posição ITAP, 1.738. Está ciente do tráfego, botando 3896. Confirm for Argentina 1910, one hole more, or it's possible to start the approach now? Argentina 1910, make one more hold at the intersection. Okay, one more call over in Tapi. 1910. 19-10, leave hold pattern, turn left, heading 070, KH 1018, descend to 4,000 feet. Descend to 4,000 and turning left, heading 270, confirm. Turn left, heading 070. Turning left, heading 070, down to 4,000, 1018, Argentina 19910. Correction. Dark blue transition, call code 5122. Salvador departure 120.8. Sending on board, flight level 360, depart from runway 10, turning right, level 1 departure, transition, dark blue, call 5122. Contact Salvador departure 120.8 9561. That's correct, but change of flight level 380. 380, 380 flight level, 380 clear. That's correct, call me back to pushback and start up. Oh, 9761. 9761. 3110, that's when established.

China 19911, just accept the localized course, turn left heading 050, report when established. Left time heading 050 to intercept localized and report established, Argentina 19910. Guarulhos, nível 340, via rota do plano de voo. Decolagem 1-0, primeira curva à direita, subida salvo 1, transição homótiva, 5-1-2-1, transponder e controle 1-2-0, desse 1-8-0. 3-8 na mesa. Qual vai levar a mão, André? 5-1-2-1. Localizando 340 da Fala 10, salvo 1, via Pesulo 10, acena 5121, controle 1208, da 3399 na 02. 3399, cotejamento correto, saída salvo 1 na transição homótima para interceptar a via. Portão 2, estamos prontos. Salvo homótima da Pesulo 10. Está 38 no meio, pode continuar na descida? São 38 no meio, descem somente 3 mil pés. Para 3 mil, está 38 no meio. São 3780, desça para 4 mil pés, o ajuste no 018, reduz a velocidade do 009. 4 mil pés com 1018, reduzindo para 200 nós, até 3780. Encontra-se na posição 11 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, cruzando 3 mil pés em descida, um R2320. Gente, tem um traço na esquerda, 3780. Pega o portão 5, portão 3601. 1-0-1, ele vai chamar o táxi. Vamos dar ataque, 3601. 1-0, complete final approach, contact the tower in 1-8-1-9-5. 1-18-95, 1-9-1-0. Na 38 no meio, autorizada a descida 2 mil pés, reporte quando estabilizado, autorizado final do ILS, foi pista no zero. Para 2 mil, reportará estabilizada no ILS, para 38 no meio. Salvador Tower, Argentina 1910, bom dia, Establish localizer runway 10. Cantina 1910, good morning. Canadian 1019, have you, Canadian 1018, I have your site clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 08 knots, runway 10 right. You are to land runway 10, 1018, Argentina 1910. 1-3-7-8-0, autorizada a descida, 3 mil pés. 3 mil pés, 1-3-7-8-0. T780 para interceptar o localizador, curva direita na proa 050, reporte com estabilizado. 050, reportará estabilizado. Oito, uma meia, completinado o procedimento Electric Switch, chama a torre na frequência 18, decimal 15. 18, 15, boa noite. 18, 95. 18, 95, obrigado, boa noite. Ok. 3780, está autorizado a interceptar? 3780, autorizado a interceptar. Final do procedimento, desce para 2 mil pés, reporte com estabilizado. 2 mil pés, depois estará estabilizado. Tá, 3601, 147 a bordo, 4 horas e 10, qual é o antena 3601? Tá, 3601, táxi autorizado, segunda direita, táxi Índia, mantém o ponto de espera, chame pronto, decolagem. Segunda direita, Índia, encontra o ponto de espera pronto, tá, 3601. Argentina 1910, underground at 50. Lead to the right, taxi via taxiway Alpha, report before Juliet. 1-9-1-0. Leaving runway to the right, Alpha, and reporting on Juliet. Vou lá 744, coordene com o pessoal do solo. Pode passar de 12 da TAM, já no táxi. Está autorizado no 4, chame pronto táxi. Passa mais de 12, pronto, pushback lá para o táxi, chegou na 744. Vai, Salvador. Bom dia, está 3896 na final visual com a pista. Está 3896, altímetro 10, no 8. Pista 10, molhada, sem chuva sobre o campo, já avistado, pouso autorizado, 150 graus, 08 nós. Tem livre pouso, pista 10, tá? 3896. 780, confirme, você está localizado? Estou localizado, sim, está pegando o glide agora. Então 3780, completo sinal do procedimento ILS X-Ray, inicie redução para aproximação, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Torre Salvador, bom dia, 3780 da TAN. Então 3780, bom dia, número 2, está seguindo companhia já na curta final, ainda não avistou o seu tráfego, com o QNH-0909, continua a aproximação, guardando pista 10 livre. Não chove mais sobre o campo, a pista está molhada. Sim, 3601, mantém o ponto de espera. Matéria 3601. Engine 1910, taxi approved by Juliet, stand 11. Juliet, stand 11, Argentina 1910. Então 3806 no solo 5, 4, livre à direita, na Eco, táxi Alfa, Juliette, portão 5. Direita na Eco, Alfa, Juliette, portão 5, na frente, bom dia. 3780 avistado, pista na 0, pouso autorizado, vento 150 graus, altímetro, vento 150 graus, 099, altímetro 099. Vento autorizado, pouso, 3780. Jusceneiro 6075, entidade Delta, visualização São Paulo com o Delta, confere, Jusceneiro 6075, subida São Paulo 1 na guarda de copo. 6075. Solo Luna 744, Alterna Galeão, 24 horas e 10, 180 a bordo São Fernando. Taxa direita via Índia, chame ponto de espera, Gol 9744. Índia chamada ponto de espera, Gol 9744. Ali mantenha no zero, tá 3601. Salvador, bom dia, com 1229. Número 229, número 2 pacote, formação Delta, a subida São 1. É, deixa eu guardar. Então 3780, solo 56, livre na Eco, táxi Alfa, Alfa e Kilo, posição 612 Romeu do Pat 3. Eco Alfa Kilo 612 Romeu, Pat 3. 7. Tá 3.0 na linha, decola 0, vento 1, 50 graus, 09 graus. A linha decola, pistão no 0, tá 3.6, 0. O Solene é 075, pronto, corte. 075. Autorizado Congonhas, via rota do plano de voo, nível 360, pista em 110, após decolagem primeira curva direita, saída São Uno, transição Motiva, 5127, 5126, transponder controle 120, decimal 8. 0 São Paulo Congonhas, autorizado, 075, decola 10, São Uno, Motiva curva direita, rota conforme, 5126, 1208, vou chamar 6075. Oxalé 075 correto, remoto no 3, chame pronto. Pará, obrigado. Espera, dá 1-0, pronto, vou 9744. 9744 ali, mantém 1-0. Ali, mantém 1-0. Então 3601 decolado aos 59. Assume o transporte 5105. Chame controle 208. 5105208, bom dia. Oi, bom dia, 961, autorização. Galeão. Aguarde, meu Deus. 301, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, CD, São Romo, até os 2 metros valida. São Bruno, 360, após 3.000 pés, lenda. Tá, 3.601. Voo 9744, pistola 0, decolagem autorizada no 50 graus, 10 nós. Decolagem 10, voo 9744. Voo 1229.4. Observa. Autorizado São Paulo, aeroporto de Congonhas, via rota do plano de voo, no 360. Pistola 1190, após decolagem, primeira curva direita, subida São Paulo, transição Motiva, transporte 5131, controle Salvador, 10, decimal 8. Autorizado São Paulo, nível 360, São Paulo plano, decola 1-0, curva direita, posição 1, posição Motiva, passando a secola 3-1, controle 1-2-0-8. Número 2-1-9, correto, com o pijamento, chame pronto, será? Chama aí. 9744, decolada 02, chame controle, número 08, bom voo. 308, bom dia, obrigado. 3399, na escuta? Salvador Sala, 41. 9761, request, pushback, 81. 9744, contato radar na decolagem, escutar a nível de voo 380, sai da São Paulo. Sensação 380, voo 9744. Voo 1961, pronto, Fábio. Voo 1961, autorizado aeroporto Galeão, via alta do plano de voo, nível de voo 360, pista em uso 1-0, pós-decolagem primeira curva direita, saída Sango, 1 no transição Dóquio, transporte 5-1-3-0, controle de Salvador, 1-2-0 nesse ponto. Salvador Sala, 1-2-0. Autorizado a nível 360 para o Galeão, rota conforme apresentada, 1-0, curva direita, tem um voo na transição Dóquio. Não corria transporte, controle 208, o voo 1-1. Transponda 5130. 5130, seu transponda 91. Correto, protegimento, portão 3, chame pronto, vou 961. Camaracha. São 3601, chama centro Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 3528, Santa 3601. Salvador 91, porção 0, porção 0. 9-1-1, confirmando portão 3. Matias. Sou o prestante da companhia retardada, tomando mesmo em cima, táxi autorizado. Base, aeronave, quatro autorizado, 9-1. Tower, Go 9761, request back. 163 people born, alternate confine, and there was 3 hours 14 minutes. 9761, taxi approved, right, taxi India, call me, hold short, ready to take off. I'll call, clear the taxi, I'll call, hold short, runway 10, 9761. Sua 9744, chame o centro de assistência na frequência 128.35, alterna 123.8. 72835, obrigado, Major. Contact Florida departure now, 120.8. 0-8-9761, Gol 961, ontem, amor. 3 horas e 25, alterna campanha. Gol 961, táxi autorizado via Índia, chame pronto, ponto de espera. Via Índia, agora pode esperar, 961. 9001 ainda, Colono 0, vento 180 graus, 109. A linha decola, 110, vamos lá, 61. Salvador, estacionamento 075, está na posição 13, solicita estacionamento na posição. 075, liga sonar, chama pushback. Chamará para o push. Está 3780. Prossiga. Nós já tentamos via companhia umas 4 vezes já chamar a ambulância de infraero. Nós estamos com um atendimento médico aqui na remota, mas até agora não teve sucesso. Será que vocês poderiam dar uma reforçada? Afirmo, é o 3390, confere. Não, é o 3780, nós chegamos nesse voo, 3780, nós estamos na 06 Romeu. Tá, então já acompanhou agora na frequência, já está providenciando. Muito obrigado. 9-1, decolar 2-15, chame 208, meu amor. 1-2-0, decolar 8, obrigado. Controle Salvador, gol 9-6-1. 1-9-6-1, contato na linha de decolagem, confere nível de voo 360, saiu da ação, voando. Sobe para 360, da ação, voando, obrigado. Tô chané? Chané 2-5-1, prossiga. É, pra gente acertar a saída pra Guarulhos. Ponto Cooper. Afirmo. Autorizado agora para os Guarulhos, minha rota do plano. Nível de voo 360. Pista 110, após decolagem, primeira curva direita, saída São Voo 1. Transição Motiva 5134. Transponder, controle 120, décima 8. 360, aprovado Guarulhos, contato com a rota do plano. Pista 10, decola, São Voo 1, Motiva 5134. 1208, Xené 6251, na posição 7. Portão 7, o Xené 6251, chame pronto o acionamento. Chamaremos 6251, obrigado. 12835, 9761. good evening, Argentina 1911, gate 11 with Echo 360 Seiza. Depois você vai chamar lá para o site. Chanel 6251, portão 7, puxa estacionamento. Chanel 6251, portão 7. Agora estão. Trânsito da companhia puxando na remota, interfere com a sua posição. Sim, está na remota. Plano 961, chama Centro Recife, frequência 12835, até 1238. 2835, 238, obrigado. Prossiga. Azul Alfa em Antioquia, solicitando reboque do pátio 3, posição 3, Lima, até o pátio principal, posição 01. Não, autorizado puxar, desembocar até o pátio 3, chame para ingressar. Ok, autorizado até sair do pátio 3, informar ingresso do pátio principal. 929, senhor, é, torre. 1-2-2-9-3. 1-2-2-9-3. Está questionando a gente aqui agora, chamou no telefone. Você está com algum passageiro solicitando apoio médico? Oxe, eu estava aguardando o médico da extra aérea. A patrulha passando mal. A Israel pediu para informar a situação que tá, houve um outro atendimento lá no pátio de cargas. A aeronave da TAN chegou e já está se deslocando para essa aeronave. Ok, obrigado. Salvador, muito bom dia. Aqui é o Golf Uniforme Whisky na 2 Lima do Pat 3, solicitando autorização de reboque para o Pat 1 na posição 04. Sim, autorizado, tá, tem um Embraer da Azul fazendo pushback já no setor. Então logo mesmo livre aí, a cauda está autorizado a seguir, chame para ingressar o principal. Afirmativo, chamarei para ingressar o principal após o Embraer ser autorizado aqui em Uniforme Whisky. Para o taxa chanel 6075, nós temos 112 a bordo, Galeão, 5 horas de autonomia. 6075, autorizado, taxa Pat 1, taxa Índia, chame o ponto de espera, altímetro 0.9. 0.9, vai chamar o ponto de espera do 10. Chanel 6251, então logo o Airbus da companhia Cruz e retaguarda autorizado, pushback no 7, chame o taxa. Após o Airbus da companhia retaguarda, autorizado, push no 07, é um contato do chanel 6251. Hello, sir, we're good morning, Argentina. 1911, gate 11. We request IFR clearance to a section level 360. Argentina 1911, stand by for copy, prepare Salvo 1 departure. Okay, we stand by for copy and we expect Salvo 1 departure. O que passou aqui em frente, se você tiver contato com eles, às vezes é que é no gate 9, que é um passageiro passando mal. O 229 já foi avisado aí pra ela, eles estão cientes que é no 9. Provavelmente foi algum engano aí do pessoal da ambulância. Ok, tá, obrigado. Eu vou reforçar aqui com eles. 075 autorizado da linha de colar, pisco no zero.